Maria, Maria, você não sai da minha cabeça. Como pode isso? Vivo pensando besteira de você. Sentando, jogando de quatro na roda, tu vai. Você sabe que eu me amarro. Maria, Maria, você não sai da minha cabeça. Como pode isso? Vivo pensando besteira de você. Sentando, jogando de quatro na roda, tu vai. Você sabe que eu me amarro. Você me encontrou agora.